Contacto Brasil. Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen? Ninguém sabe do seu paradeiro, ninguém sabe pra onde ele foi, pra onde ele vai. Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen? Ninguém sabe do seu paradeiro, ninguém sabe pra onde ele foi, pra onde ele vai. Stephen may be feeling all alone. Stephen never do this again. Come back home. Se correr o bicho pega Stephen, se ficar o bicho come. Se correr o bicho pega Stephen, se ficar o bicho come. Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen? Ninguém sabe do seu paradeiro, ninguém sabe pra onde ele foi, pra onde ele vai. Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará Stephen? Ninguém sabe do seu paradeiro, ninguém sabe pra onde ele foi, pra onde ele vai. Stephen may be feeling all alone. Stephen never do this again. Come back home. Se correr o bicho pega Stephen, se ficar o bicho come. Se correr o bicho pega Stephen, se ficar Stephen o bicho come. Se correr o bicho pega Stephen, se ficar o bicho come. Por onde andará Stephen Fry? Por onde andará? ¿Cómo están, queridos oyentes de Contacto Brasil? Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Óscar García da Rosa en la producción y conducción de este programa. A finales de los años 90, en 1997, Zeca Baleiro lanzó su primer disco y venía con una pregunta: ¿dónde andará Stephen Fry? Una curiosa referencia al actor británico que en esa época había desaparecido de los escenarios. Baby, I'm so alone. Vamos para Babylon. De ese álbum, 4 o 5 canciones se escuchaban todo el tiempo. La balada Bandeira abría el disco, un éxito total, aunque triste, y con letra cruda, fue tema de novela. De aquel mismo álbum, también canciones como Pedra de Responsa y Salón de Belleza se convirtieron en éxitos radiales. Baby, baby, Babylon, baby. comprar o que houver. Au revoir, halé. Finesse, s'il vous plaît, mon Dieu, je t'aime, glamour. Manhattan by night, passear de yacht nos mares do Pacífico Sul. Baby. ¿Quién era ese artista? Un cantautor brasileño con una mezcla de ritmos, ironía y canciones líricas. El público y la prensa lo recibieron muy bien. Parece que fue ayer cuando aquel joven músico con una voz cálida de barítono y con una textura ligeramente rasposa sonaba en todas las radios. Su forma de cantar es íntima, conversacional y expresiva, a menudo cargada de una sutil ironía y sensibilidad poética, lo que le permite transitar entre la música popular brasileña, el rock, el folk, con gran versatilidad. Estou aqui em Arari, Nova York. Estou aqui. Ou do Chuí a Oiapoque. Tenho nas mãos coração maior que o mundo. Desde entonces, Zeca construyó una carrera única. Hoy cumple 60 años. Estou aqui. Nació el 11 de abril de 1966 en San Luis do Maranhão. En Contacto Brasil vamos a repasar su enorme producción desde aquel primer disco Por Onde Andará Stephen Fry de 1997, su debut con marcas de samba rock, humor y crítica social. También voy a mencionar algunos más. De 1999, Vou Embolar, sensacional, consolidando su estilo ecléctico brasileño y universal. Líricas de 2000, un álbum más introspectivo y lírico y muy recordado por sus seguidores. Pet Shop Mundo Cão de 2002 es una mezcla de samba y rock y sonoridades pop y electrónicas para sonar en las radios. Sí, en 2002 aún se escuchaba radio. Baladas de Asfalto y Otros Blues de 2005 es un disco sorprendente de atmósfera urbana, melancólica y bluesera. El Doble, O Corazón do Homem Bomba de 2008. En 2012, con referencias a su propia trayectoria en ambiente bailable, lanza el disco del año. Era Domingo de 2016 y por último quiero destacar su álbum de 2025 con el pianista Adriano Magu, que está buenísimo. Así que hoy celebramos los 60 años de Zeca Baleiro aquí en Contacto Brasil. Estou aqui em Arari, Nova York. Estou aqui no Cariri, em Bangkok. Tenho nas mãos coração maior que tudo. Nem tudo é meu, e quem sou eu além de tudo? Se vê, pra que crer? Tudo que se crê, pra que ter? Tudo que se tem, pra quem? Tudo que se vê, pra que crer? Tudo que se crê, pra que ter? Tudo que se tem, pra quem? Se vê, pra que crer? Tudo que se crê, pra que ter?

como cão que sai a passear com o seu dono alegre sob o sol de domingo. Nem quero ser estanque como quem constrói estradas e não anda. Quero no escuro, como um cego tatear estrelas distraídas. Quero no escuro, como um cego tatear estrelas distraídas. Amorais silvestres no passeio público. Amores secretos debaixo dos guarda-chuvas. Tempestades que não param, para raios quem não tem. Mesmo que não venha o trem, não posso parar. Tempestades que não param, para raios quem não tem. Mesmo que não veio o trem, não posso parar. Vejo o mundo passar como passa uma escola de samba que atravessa. Pergunto onde estão teus tamborins. Pergunto onde estão teus tamborins. Sentado na porta de minha casa, a mesma e única casa, a casa onde eu sempre morei. Casa onde eu sempre morei. A casa onde eu sempre morei. Tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama. Dizendo, nego, se tá se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano.

vejo geranhos murchos e a cidadela arde em grossas chamas. Chamo teu nome, chamo, amo que me falseia, piso em falso. Eu não espero a astronave louca, nem o milagre dos arcanjos. Eu sei do mal, eu vi a cor do medo, já tive medo. Hoje tem mais, mais do que nunca antes, sempre cedo. Trago entre os dedos segredos locais. Estive alegremente além de qualquer experiência. Teus olhos têm o seu silêncio. No teu gesto mais frágil há coisas que me encerram ou que eu não ouso tocar, porque estão demasiado perto. Teu mais ligeiro olhar facilmente me discerna, embora eu tenha me fechado como dedos em algum lugar. Me abre sempre pétala por pétala, como a primavera abre, tocando sutilmente, misteriosamente, a sua primeira rosa. Sua primeira rosa. Ou se quiseres me ver fechado, eu e minha vida nos fecharemos belamente de repente. Assim como o coração desta flor imagina, a neve cuidadosamente descendo em toda parte. Nada que eu possa perceber neste universo iguala o poder de tua intensa fragilidade, cuja textura compele-me com a cor de seus continentes, restituindo a morte o sempre cada vez que respira. Não sei dizer o que há em ti que fecha e abre. Só uma parte de mim compreende que a voz dos teus olhos é mais profunda que todas as rosas. Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas. Yeah.

nego pensa que eu sou bacana. Quando a barra aperta eu faço bico, eu aplico, eu não fico sem grana. Daqui eu me arranjo de lá, quem só chora não mama no meio do pega pra capar. Eu me viro daqui, eu me arranjo de lá, quem só chora não mama no meio do pega pra capar. Malandro que é malandro não teme a morte, malandro que é malandro vai pro norte. Enquanto os patos vão pro sul, malandro que é malandro não teme a morte, malandro que é malandro vai pro norte. Enquanto os patos vão pro sul, vem cá, vem ver como tem babaca na TV. Vem cá, vem cá, a vida é doce, mas em verdade amarga. Vem cá, vem ver como tem babaca na TV. Vem cá, vem cá, a vida é doce, mas viver tá de amarga. Baby, eu te espero para o chato das cinco. Baby, eu te espero para o chato das cinco. Baby, eu te espero para o chato das cinco. Baby, eu te espero para o chato das cinco. Nesse grande mês pet shop, a cultura é um sabão. Artigo de fim de estoque, aproveite a ocasião. Mundo, mundo, mundo cão, mundo, mundo cão. Mundo, mundo, mundo cão, mundo, mundo cão. Mundo, mundo, mundo cão, mundo, mundo cão. Mundo, mundo, mundo cão, mundo cão. Nesse grande mês pet shop, a cultura é um sabão. Artigo de fim de estoque, aproveite a ocasião. Mundo, mundo, mundo cão, mundo, mundo cão. Mundo, mundo, mundo cão, mundo cão. Minha cultura defendo com dentes e pata. Não tem moda, saque calice. Raiva não passa, ganhe pedigree na raça. Não vendo a minha alma nem de graça. Qual é a minha graça? Da minha sangue três preto, matilha feroz que caça. A rima, a perfeita palavra que me leva além. E como ninguém, defendo meu assim. Ser verdadeiro nesse mundo é difícil. Eu acho que são os ossos do ofício. Ser verdadeiro nesse mundo é difícil. Eu acho que são os ossos do ofício. Resolvi-me a vos dizer uma só verdade. Mas que verdade será esta? Não gastemos tempo. A verdade que vos digo é que no Maranhão não há verdade. Céu azul, rio anil, dorme a serpente. Céu azul, rio anil, dorme a serpente. Levanta-me, serpente, põe tua lente de contato. Mira dos mirantes, os piratas não param de chegar. Vem, vem ver como é que é. Vem sacudir a ilha grande, vem dançar. Vem dançar. Alha Def te espera na casa de Nago. Alha Def te espera na casa de Nago. Eu quero ver a serpente acordar. Eu quero ver a serpente acordar. Pra nunca mais a cidade dormir. Pra nunca mais a cidade dormir. Eu quero ver. mademoiselle serpente, desfila na rua da inveja dessa gente. Vem que o touro encantado já te espera acordado. Ouve o coro do meu batalhão pesado. Acorda, relente, vem São João, vem cá, vem dançar com teu casumbá. Desperta do sono, derrama veneno, faz tu acusar com teu casumbá. Olha, deve te espera na casa de Naru. Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda. Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda. Pra nunca mais a cidade dormir. Pra nunca mais a cidade dormir. Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda. Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda. Cidade dormir. A encerra, voa com ela para o céu. Como é por ignorância transito, mas se fosse unicamente para menoscabar da minha alta prosopopeia, dar-te-ia um soco no alto da sinagoga que por ti é mais raso do que o solo pátio. Embola, vou embolar, eu quero ver rebola bola. Embola, vou embolar, eu quero ver rebola bola. Embola, vou embolar, eu quero ver rebola bola. Você diz que dá na bola você não dá. Embola, vou embolar, eu quero ver rebola bola. Embola, vou embolar, eu quero ver rebola bola. Embola, vou embolar, eu quero ver rebola bola. Você diz que dá na bola você não dá. Quando eu nasci era um dia amarelo. Já fui pedindo chinelo, rede, café, caramelo. O meu pai cuspiu farelo, minha mãe quis enjoar. Meu pai falou, mas um bezerro desmamido. Meu Deus, será bandido, soldado doido, varrido. Milionário, desvalido, padre, o canto popular. Nem Frank Zappa, nem Jackson do pandeiro. Lobo bom e mau cordeiro, mas metade quinteiro. Me chamei Zé Cabaleiro pra melhor me apresentar. Nasci danado pra aprender vida com clips. Ver a lua além do eclipse. Já passei por bad trip, mas agora o que eu quero é o escuro afugentar. Faz uma cara que se deu esse empreitado. Hoje a vida é embolada, bola pra arquibancada. Rebolei, bolei, nada da vida desembolar. Embola, vou embolar, eu quero ver é bola, bola. Embola, vou embolar, eu quero ver é bola, bola. Embola, vou embolar, eu quero ver é bola, bola. Você diz que dá na bola você não dá. Eu quero ver é bola, bola. Eu quero ver é bola, bola. Eu quero ver é bola, bola. Você diz que dá na bola você não dá. Embola, embola, ribimbela, carambola, manivela, radiola. Embola, embola, rebola. Nessa embolada aqui no bole com a rima, vem pra outra matéria-prima para se manifestar. Então, a tá muito bonita que já vi, a nossa embola. A nossa conversa é embolada. Vou embolar. Gente, já vai ter uma palavra faltando, pra completar aquela palavra. É uma palavra completa, aí pra gente... Embola, vou embolar, eu quero ver bola, bola. Embola, vou embolar, eu quero ver bola, bola. Embola, vou embolar, eu quero ver bola, bola. Você diz que dá na bola você não dá. Eu quero ver bola, bola. Eu quero ver bola, bola. Eu quero ver bola, bola. Você diz que dá na bola você não dá. Vou embolar.

horas passam como nuvens, em brancas nuvens. Eu não vou passar. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo, eu não sei voar. Eu tenho um sapato, eu tenho um sapato branco, eu tenho um cavalo, eu tenho um cavalo branco e um riso, e um riso amarelo. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo de me ouvir cantar. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo de me ver chorar. Vejo gerânios murchos e a cidadela arca em grossas chamas. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo de me ouvir cantar. Eu não tenho medo, eu não tenho tempo de me ver chorar. Eu não tenho medo, eu não tenho. Sofá, um tempo pra moer o vidro do olhar e a vida passar, a vida sempre a passar, passar. Olhando a estrela azul, azul da cor do mar, comédia comum ou um drama vulgar e a vida passar. A vida sempre é passar, passar. Comercial de shampoo, cerveja e celular, modelos para crer, credicar. A consumir, a consumir o olhar, o olhar. Um corpo no sofá, um tempo pra moer o vidro do olhar vida sempre a passar, passar. Olhando a estrela azul, azul da cor do mar. Comédia comum ou um drama vulgar. E a vida a passar, a vida sempre a passar, passar. Comercial de shampoo, cerveja e celular. Modelos para crer e credicar. A consumir, a consumir, a consumir o olhar, o olhar. Comercial de shampoo, cerveja e celular. Mentiras para crer e credicar. Consumir o olhar, o olhar. Olhando a estrela azul, um quadro a cintilar. Vendendo ilusões a quem não pode pagar. E a vida a passar, a vida sempre a passar, passar. Usa maquilagem, eu não sei. Se aquela mulher vaidosa, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Beleza de quem come, a beleza de quem

minha cora, minha Coralina. Mais que um Goiás de amor carrego, destino de violeiro cego, cego. Há mais solidão no aeroporto que num quarto de hotel barato, antes o atrito que o contrato. Telefone não basta ao desejo, o que mais invejo é o que não vejo. O céu é azul, o mar também. Se bem que o mar às vezes muda, não suporto livros de autoajuda. Vem me ajudar, me dar seu bem. Meu amor, minha flor, minha menina, tanto que eu queria o teu amor. Tanto amor em mim como um quebranto, tanto amor em mim, em ti nem tanto. Abrimos mesmo as nossas portas, as nossas estradas, como nós abrimos as nossas correntes de navegar, para que a gente mente nesse momento, seja resistente à nossa corrente riar e o ponto e a guia do caboclo Saravá, com o nome de Deus. Saravá. Colhendo lírio, lírio, lê,

foi, quem ficará, quem foi, ebumba, iê. Eu também já fui boi, eboi, eboi, eboi. Quem ficará, quem foi, ebumba, iê. Eu também já fui boi. A lua clareou no terreiro berreiro, eu parei pra escutar e abri a janela do mundo. Eu ria da noite vazia, eu via, mas crer eu não cria. Um saco de vento fechado e o tempo parado no fundo. Eboi, eboi, eboi. Quem ficará, quem foi, ebumba, iê. Eu também já fui boi, eboi, eboi, eboi. Quem ficará, quem foi, ebumba, iê. Eu também já fui boi. Morena, vem cantar a toada zoada, eu cansei de escutar cinema onde a luz não se esconde. Quem sabe o olho acusa e a blusa da musa me veste. Amor, palavra sem uso, vacina da peste. Eboi, eboi, eboi. Quem ficará, quem foi, ebumba, iê, iê. Eu também já fui boi, eboi, eboi, eboi. Quem ficará, quem foi, ebumba, iê, iê. Eu também já fui boi. Cidade sonora, esferas de ventania rolando loucas por cima dos mirantes. A sombra rumorejante que arrasto por outras ruas. Morena, vem cantar a tua da zoada. Eu cansei de escutar cinema onde a luz não se esconde. Quem sabe o olho acusa e a blusa da musa me veste. Amor, palavra sem uso, vacina da peste. Eboi, eboi, eboi. Quem ficará, quem foi, ebumba, iê, iê. Eu também já fui boi, eboi, eboi, eboi. Quem ficará, quem foi, ebumba, iê, iê. Eu também já fui alma não tem uma só cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo. Você conhece tudo, você conhece o reggae, você conhece tudo, você só não se conhece. Você conhece tudo, né? Você conhece o rap, o rock, o reggae, você conhece tudo, você só não se conhece. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branco, branquinho, neguinho, branco, negão. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Branquinho, neguinho, branco, negão. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Branquinho, neguinho, branco, negão. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Azul, amarelo, verde, verde, marrom. Branquinho, neguinho, branco, negão. Oscar e Portela, verde, verde, marrom. Diego, Robinho, branco, negão. Como se sorrisse eu. Trouxa, tolo, pálido, incrédulo, anão de jardim. Acenou com os olhos como se me chamasse eu. Senti o meu coração acelerado, boca seca e o andar descompassado. Língua estranha eu falava, ai, ai, ui. Ela era a bela atriz de uma novela e eu, um poeta boêmio na banguela. Os seus olhos me disseram, vem, eu não fui. Cara, este momento, arrependimento mói. Um super pateta, tão babaca, um anti-herói. Faltou confiança contra a dança de pavão. Este extraterrestre, pedestre na contramão. Senti o meu coração acelerado, boca seca e o andar descompassado. Língua estranha eu falava, ai, ui. Ela era a bela atriz de uma novela e eu, um poeta boêmio na banguela. Os seus olhos me disseram, bem, eu não fui. Thank you.

abriu a tampa do esgoto. Só bichos escrotos, só ratos, só ratos. Esses diabos querem acabar com tudo, com a civilidade, com a nossa alegria. Nossa vingança vai ser de doer, porque seremos felizes como eles não podem ser. Vamos dançar e namorar, amar, gozar, cantar, tocar, botar pra gemer. O rei porco está nu, na lama se emporcalha. E tome pau no cu, no cu dessa canalha. O Brasil abriu a tampa do esgoto. Só bichos escrotos, só ratos, só ratos. Esses diabos querem acabar com tudo, com a civilidade, com a nossa alegria. Nossa vingança vai ser de doer, porque seremos felizes como eles não podem ser. Vamos dançar e namorar, amar, gozar, cantar, tocar, botar pra gemer. Rei porco está nu, na lama se emporcalha. E tome pau no cu dessa canalha. E tome pau no cu dessa canalha. Sacolejar. Forró sacana com o seu forró bacana, me chamou pra beber cana e cantar no canecão. Zé Cavaleiro, como um bom brasileiro, trouxe todo seu swing vindo lá do Maranhão. Mas brasileiro, que a fome e a favela, vou batendo na panela se nela faltar feijão. Swing para o forró, a gente herda. Salve Genival Lacerda, é o despejo do sertão. Malagueta, quando a coisa fica preta, nego não puxa peixeira, nem sube metralhadora. Saca o coco, chachado e o shot, faz a vira no cangote, começa a brincadeira. De lá pra cá, a mulherada vai com graça, dança até fazer pirraça, o forró de arrepiar. Toma uma pinga e se anima, de repente tá no clima e começa a chavecar. Chaveca aqui, chaveca ali, toma o chaveco, pulando feito uma rampa, o dedo tá se arrumar. O nego dança, sua molha a camisa, parece a torre de pisa, cai no cai pra lá pra cá. Comigo, meu amor, uma lagueta. A pimenta é boa, meu amor, não faz careta. Vem arder comigo, vamos dançar sem perigo. Hoje eu sou teu amigo, sou o teu rei do baião. Vem arder comigo, meu amor, uma lagueta. A pimenta é boa, meu amor, não faz careta. Vem arder comigo, vamos dançar sem perigo. Bater canela, umbigo, cabeça e coração. Meu amor, já fui sucesso, fui comer de gordurinha numa casa de forró. Bate canela, arrasta, pega as texinelas, volume na passarela e também levantei pó. Faz tempo que eu não conto banana pimenta, quero ver quem se aguenta nessa vida sem paixão. Pra se cantar, dançar, fazer pirueta, vamos lá pro Malagueta, bater coxa no salão. Vem arder comigo, meu amor, no Malagueta, a pimenta é boa, meu amor, faz careta. Vem arder comigo, vamos dançar sem perigo, hoje eu sou teu amigo, sou teu filho do baião. Vem arder comigo, meu amor, no Malagueta, a pimenta é boa, meu amor, não faz careta. Vem arder comigo, vamos dançar sem perigo, bater canela, umbigo, cabeça e coração. Malagueta, quando a coisa fica preta, nego não puxa peixeira, nem sofre metralhadora. Saca o coco, chachado e um choque, faz a mira no cangote e começa a brincadeira. De lá pra cá, a mulherada vai com graça, dança até fazer fumaça no forró de arrepiar. O cara toma uma pinga e se anima, de repente tá no clima e começa a chavecar. Chaveca aqui, chaveca ali, tome chaveco, pulando feito uma régua, doido pra se arrumar. O nego dança, sua molha a camisa, parece a torre de Pisa, cai no cai pra lá pra cá. A pimenta é boa, meu amor, não faz careta. Vem arder comigo, vamos dançar sem perigo. Meu amor, sou teu amigo, sou o teu rei do baião. Vem arder comigo.